que temos. Ligado na resposta, o rock and roll é minha arte. Se precisa de mim, tamo aí na atividade. Porque a subida é longa e o dragão é feroz. Mas Deus me deu o dom, a inteligência e a voz. Pra cantar pra você, eu cantar pra você. Vou cantar pra você, vou cantar pra você. Só o que tenho nessa vida são as ruas para andar. A morada do sossego hoje é o meu lugar. Recicle suas ideias para que possa prosperar. Uma nova onda positiva agora vai te alimentar. Então não tome mais um gole desse copo de veneno. Se liga na resposta, o bom conceito é tudo que temos. Vários baseados acertos iluminam a cidade. Nessa vida eu só quero amor, paz e liberdade. Porque a subida é longa e o dragão é feroz. Mas Deus me deu o dom, a inteligência e a voz. Pra cantar pra você, pra cantar pra você. Pra você.